2:50, altera na Recife. 3566, após o Boeing da Gol, através do 7 iniciado, tá livre. Juliette Alfa, Ponte Espera Torre, 198, decimal 612, Kenegá 1012. Volta 3566. 3566, seguindo o Gol, 1 Juliette Alfa, 286, obrigado. Taxi, Gol 900, 152 a bordo, alterna Maceió, 2:30. Gol 900 vai tentar a companhia, tentando push até 743, quando mesmo liberar a reta. Livre Juliette Alfa, Ponte para Torre, 18612, que negar 1012. Juliette Alfa, então 1012, mensagem da aeronauta companhia, Libra, Gol 900. 2 a bordo, Centro 1160, acionado. Positivo, Vitorino de Juliette, prossiga visual, a princípio, corredores Paripe Interlagos, pouso pistão 7612, operação visual. Juliette. Mais uma 12, chame cruzando a cabeceira 35. Trago. Bom, Otago Romeu, agradeço a sua colaboração, pode reduzir agora para 180 nós. Redução 180, autorizado ILS. Autorizado ILS. Costeira Brasileira 2794, vetoração esquerda proa 020, descendo para 3000, limite ao localizador. Esquerda 020, 3000, limite ao lote. Aeronave da companhia. Indo TAM. Meia, Papai, meio de novembro, Alfa, chama ele livrando a pista. Camarada, livrando a pista, Papai, novembro, Alfa. Bateu Lima Tango, bloquear o farol de Itapuã, chame controle 198 até a volta. Até a volta, obrigado, Carlos. Puxa, até 743, puxa um quinto solo. Positivo, exatamente isso. Vai posicionar a aeronave no parte 3 para liberar o táxi da aeronave saindo do parte 1. Ok, eu tô ciente, eu puxei o puxo padrão pela posição, ciente. Ok, obrigado. 3.000 pés. Também 3.000, não até 3.000. 3661, vamos encerrar o serviço radar. Vai chamar em Leos agora, 1201, 3661. 2601, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, voando 333. 333, este é o controle, contato radar. Sente, voando 333. Controle 119, decimal 8, sinal 0151. Informação, redução, cheque pré-pouso. Agradecemos a sua colaboração. Torre agora, frequência 1186. Novomba, Tambor, Romeu. 18, boa. Cera 2794, direita, proa 080 para interceptar o localizador. Direita 080, 2794. Clareza tá 5, porém a intensidade tá muito baixa. 2 a bordo no pátio 4, acionamento tá 18 metros. Tá bom. 3 baixa casa. Ok, sente, continue então a aproximação, tráfego andando avistado, na guarda de autorização, altímetro 1012, venha 100 graus, o vento é 100 graus, uma dúzia nossa. Primeira Alfa, boa tarde. Salvador, o nome é 00, se aproximando com a espera do 10, pronto. Boa tarde. 02794, desça para 2000. 4.000, baixado, checado. Com essa velocidade, está autorizado ILS. Então, 2.10, autorizado ILS. Com 1.7.0. Puta, meu avião é de 175, autonomia de 2h33, alternada Salvador, voo 1924. 1924, taxi Juliette Alfa, volte para a torre 1-1-8, só meia dúzia, que negamento, só aí, doce. Em Juliette Alfa, 2862, a torre, ponte para, voo 924. O 02704 em aproximação ILS, 5 milhas e meia por externo, cheque o trem, torre 1186. 186, obrigado, pode dar trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Charlie, sente daquilo. Romeu, Papá Romeu, Charlie, grande desculpa. Ajuste agora 1012, via chegada à mar e desça para 2000 pés, campeão. 2704. Alfa Vidulete, parte 4, Liversonar, chame táxi. Gol no 600, teria condições de decolagem imediata? Estou com tráfego na curta final e estou com linha a 3 minutos do marcador externo. Decolagem imediata, 600. Gente, então aliás e manter em preparo de decolagem imediata quando autorizado, 600. Gente, 600. Ok, gente. Baixar travado, 07 no 4, continua aproximação, agora liberação. 4. November Tango Romeu no solo, Zulu 1, libera direito 129. 129, vou. 00, livre decolagem, pista 10, 120, 12 nossa. Sim, um pote extenso. Apenas para abastecimento, prossegue para Belo Horizonte. Ok, docente, então, taxia via Alfa Kilo, parte 3, no novembro da novembro. Alfa Kilo, parte 3, novembro, tá em comando. Cordial, Azul 4196, ajuste agora, 1012, desça para 2000 na via chegada à Marinha. 1012, 2000 na chegada à Marinha, muito obrigado. Zado via por uísque 50 da Gola, pista no zero com curva direita, será da Leda após BDEV. Controle 1-9-8, aciona 5046. 3-3-3-3. Gol no 3-3, 2-5, gol no 3-3-3. Boa. Boa. Haja 3, viu? Salvador, gol no 3-9-4, na posição 3 para o posto. Deve, eu por isso 5-0. 3-9-8-5-0-4-6. Chama 3-5, está correto, reporta para o chefe de funcionário. Quadra pronto, 63, 1-5. Salvador, gol no 394, posição 6 para posicionamento. No 394, autorizado para o chefe de funcionário, para o táxi. Agora para o táxi, no 394. Papá Romeu Charlie, tráfego posição na sua posição de 10 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, passando 120, aeronave da Trip voando Conquista. Vicente, temos notícias. Bruno 600, decolado Ouro 498 por viagem. Papá Romeu Charlie, tráfego superado. Obrigado. Toma ingresso no 7. É 00. Ouro 600, controle. 4000 na porta. Sim, estou em contato radar, suba restrito ao nível 330. 330. Gol 1780, Duna, localizador em aproximação. Cheque o trem, torre 1186. Gol 1780. 186, gol 1780. No 4 Força Aérea Brasileira, no solo aos 1-5, já liberou. Parte autoridade nesta frequência, reporte na Delta. Ou no ponto de espera. Não, na Delta. Reporte na Delta, vamos ingressar na sequência para o parte de autoridade, ok? 3566, pista livre, 110, 1-12, livre da colagem. Vitorino Juliette. Olha nós com o campo à vista, senhor. Positivo, à sua direita tem uma aeronave da Gol, é o voo 1780 que está agora a 6 milhas para o toque na cabeceira 1-0. O Vitorino de Juliette está prosseguindo para a rotatória, ciente do tráfego, chame a torre 1186 e solicite instruções para pouso. Afirmativo, já vai dar uma reduzidinha aqui, diminuída a supersônica para enquadrar como número 2, muito grato, excelente tarde. 118.6, Índia, Ju. Positivo, bom pouso, capitão. Grato, comandante. Atendo. Você é 27 no 4, mantém o ponto de ataque, sua Delta. Bruno 780, checado trem, 110, 1-12, pouso autorizado, pistola agora. Trem baixo checado, livre pouso, pistola 0, voo 1780. 3566 da TAN, decolado Zulu 6, 198, boa viagem. 78, obrigado. Bruno 924 observará o pouso 37 companhia, já com o pouso autorizado final pista 10, após ser autorizado aliás, mantém. Após o pouso da companhia, ali mantém na 0, gol 924. Torre com aquele cordial boa tarde, o Vitor Índia Júlio na rotatória. Vitor Índia Juliette, voa nas tardes, alinhado no 7, autorizado final, reporte na curta para Salvador, número 2, tráfego 737 da Gol, na final aproximada de 3 milhas. Continua com a liberação, Julie. Julie com tráfego à vista, vai se enquadrar como número 2, guardando autorização para pouso 1-7. Índia Julie. Nas primeiras posições, entre a 1 e a 2. Afirmativo, passa um pouquinho aqui, nós vamos retornar então. Em algum momento só tenta sinalizador, tá próximo das últimas posições agora, que seria do outro lado do pátio. Afirmativo, Juliette, checada de fábrica, 110, 1-12, pouso autorizado, Juli. Juli, livre 1-7. Do 274, observa 37 da Gol no pouso, agilizando o táxi até o pátio de autoridade após a passagem do Gol. Autorizado ingresso, 27 no 4. Passar o Gol, segue para o pátio de autoridade, 27 no 4. 2 Salvador, Gol 1394, próximo ao ponto de espera da 190. Boa tarde, táxi até o ponto de espera, onde mantendo posição no 394. Até o ponto de espera da 10 no 394. Gol no 780, no solo 19, direita 1219. Estabilizado no localizador, Papá Romeu, Charlie. Positivo, Gol 1600, chame Recife, 12545, subindo restrito. 12545, Recife, até volta. Até. O Papá Romeu, Charlie, Torre, 1186. 1186, Torre, boa. Boa. 0 livre de táxi, é parte 3, parte 1, no portão 04. Parte 3, parte 1, portão 4, vamos fechar. Tá bom. Gente, livrou, frequência livre, 27 no 4. 1924, 100 graus, 129, livre decolagem. Gente, livre com o 924. Azul 4116, está autorizada a aproximação em LS. Entrada, aproximação ILS, azul 4116, sinais estabilizados, obrigado. Vitor Indulete no solo, as 2-1, táxi atento na interseção com o Pátio 4, Vitor Indulete, tá livre ingressar e prosseguir a pista, Júlia. O Papatango Alfa Vitor Juliette ingressa à esquerda via pista para a cabeceira no 7, vai passar minuando aí da AD e táxi aéreo para este pátio, ok? Papá Romeu Charlie, pista 10, 110, 12 até o pouso autorizado. É livre pouso, Papá Romeu Charlie. Pode, cheque o trem, 1012 no altímetro. 1012, baixar travado. 15 da Oceania, câmbio. O Oceania 315, tá? Aguarda parqueamento de um Boeing no 04, a sua esquerda, posto autorizado, prospecto sinal, por táxi. Afirmativo. Ter. Após a Gol da aeronave, a linha mantém 90, Gol 394. Controle Salvador, boa tarde, Gol 924, decolou na Puca. Gol 924, decolou na Puca, este é o controle, meu cordial, contato radar. Gente, 924. TAM 3566, chame Recife 12545. 45, até amanhã. Até. Júlio, bom descanso. Vitor Juliette, pista no 7, decolagem autorizada, 110, 112. No 394, alinhar e manter. Alinhar e manter o Gol no 394. Controle Gol 924. Prossiga. Pode voar na proa 065 até interceptar A 072 Salvador, ativar o litoral. Carlos Solas 24, libera direita, 121-9. 121-9. Positivo. Obrigado, atento está radial da saída. Mais 15 milhas apenas. Obrigado. E o visual tá bonito? Muito. Frequência do controle é 119,8. 8, cara. Está autorizado 6315 da UFN, né? Sim, um reporta táxi, 6315. Reporta táxi, 6315. Azul 4196, dona localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Chama a torre, 186, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Mano pro Odipuca, 1924, obrigado. Livre. Torre Salvador. Boa tarde, Azul 4116. Azul 4116, ciente do tráfego, continua a aproximação, aguarde. Vidilete decola 226, mantém o setor e aguarde cruzamento do aeródromo. Gente, motoração do vento para aguardar cruzamento do aeródromo, né, para o Vidilete. Caso contra o vento da Denske, hein? Baixar travado, Azul 4116. Bolo 394, decola 226, 198, boa viagem. Azul 4116, pistão no zero, pouso autorizado, informação de tráfego à direita, temos um CA 150, mantendo a contra-venda 10. Pouso autorizado, 5,12. Repouso, pista 10, baixa travada, Azul 4116. Da 3154, este é o controle Salvador. Vamos ajustar agora em 1012, voar direto para Itape após Duna e ILS para pouso. 2012, 3154. Buenas, 2012, voando Itape, 3154. Pode estar a chamar a torre, voz da entrega. Gol 924, através agora da costa do Salite, na proa de Jamo. Gente, gol 924, aguarda na transferência. Mais good. Do 41 no meio, solo as 29, direita, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado. Aproximando o Foxbear, pronto, chamar a 6, 1, 5. Deu 6, 1, 5. Copiado, ali, e manter a pista no 0, 6, 1, 5. Boa tarde. Boa tarde, ali, mantenha o 6, 1, 5. Gilete autorizado para seguir com o cruzamento do aeródromo, reporte liberando o eixo no 028. Salvador, boa tarde, 35400. 35400, este é o controle Salvador, ajuste agora 1012, desça para 2000 via Mare. 2000 via Mare, 5400. Ok, eu confirmo, acertou o cruzamento, transfira agora em 1 no 9, décima 8 até a volta. 1 no 9, 8, até a volta. Vianga, como recebe a torre? 5/5. Acho que é o rádio dele mesmo, né? É. Ok, o César 150 cruzou o final da pista 28, tá mantendo 1 no meu pés, afastando pelo litoral norte de Salvador. Sua decolagem vai iniciar a curva após 2 mil pés e é pela direita. 100 graus, uma dúvida, livre decolagem. Vou chinar 63 ou 5? Livre decolagem concluiu, pela direita, contato com a gente, vou chinar 63 ou 5. Fala Salvador, boa tarde, Azul 41, 1 no meio, livre a pista, tá marcado. 41 no meio, boa tarde, livre táxi via Pate 3, Pate 1, portão 08. Pate 3, Pate 1, portão 08, Azul 41, 1 no meio. Alfa Vitor Juliette, esse é o controle Salvador, meu cordial, litoral norte da escuta. Alfa Vitor Juliette, está com controle forte. Ciente. Uno 394, chame Recife, frequência 13325. 3325, lá de bordo. Chame a 325, decola os 32098, boa viagem. 98, boa viagem, grato, bom dia. Salvador, bom dia, boa tarde, chame a 6315. Oceano 6315, este é o controle, bom dia, boa tarde. Está em contato o radar, direita da El subindo. Direita direto da El 6315. Solitando 3.